the stopped clock ticked my time twice a day. Tudo que tem fora é glória ao Senhor. Seu olhar no Senhor, ouve, ouve, ouve, ouve, ouve. Paulo e Silas na prisão louvaram a Deus, e as cadeias que os prendiam caíram.